A paz do Senhor, irmãos, irmãs, vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Temos feito isso há 4 anos e 11 meses e vamos continuar hoje. Estamos lendo o livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje vamos ler o capítulo 6. Que também não é tão extenso, mas muito importante, muito significativo, muito denso com relação a duas questões fundamentais, que são os litígios entre irmãos da fé e a santidade que deve reinar no nosso corpo, porque nós somos o tabernáculo onde habita o Espírito Santo de Deus, o santuário. Nosso corpo é o lugar onde habita o Santo Espírito. Então, nós vamos trabalhar isso, essas duas questões, e quero abrir essa nossa meditação com uma leitura devocional. Diz assim os irmãos da equipe que o Everson, nosso irmão Everson de Atibaia, tem reunido. É do GIF. Bom dia, nos desejaram. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos 18, versículo 2. Que a nossa boca possa adorar ao Senhor e jubilar pelo seu amor por nós. Quanto mais amamos a Deus, mas somos amados por Ele. Seu poder protetor nos livra de todo mal. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Sua palavra nos dá ainda mais conforto e segurança em nossos corações. Que esta segurança esteja clara nos nossos corações. Não temas, Deus é contigo. Vamos orar. Senhor, Tu és o meu escudo, sou totalmente protegido por ti. Tens dado livramento e proteção até de coisas que vão além do meu conhecimento. Teu poder é soberano e não há nada nem ninguém que pode se levantar contra ti. Por isso eu te louvo e adoro, meu Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, bendito e adorado para sempre. Leamos agora, irmãos, irmãs, o capítulo 6 de Coríntios. Eu vou ler o capítulo e vamos pontuando alguns elementos que as notas da BKJA nos apresenta. Bom, como disse o tema, o cristão não deve buscar juízo pagão. Só quero fazer uma ponderação sobre isso para que os irmãos não saiam do contexto da carta e do capítulo. Da intenção de Paulo quando escreve esse capítulo. Atreve-se alguém, diz o versículo 1, atreve-se alguém entre vós quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos, ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos, quanto mais as demandas triviais desta vida? Será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da Igreja? É para vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Eu leio até aqui porque esse é o primeiro bloco, o primeiro assunto que Paulo está tratando. Faço algumas considerações e logo em seguida leio o segundo bloco, que é menor ainda. Primeiro, as notas de rodapé. Paulo usa o termo santos não exatamente como perfeição do caráter moral, mas como nossa posição em Cristo diante de Deus. Na época de Paulo, os assuntos criminais e de Estado, prestem atenção, os assuntos criminais e de Estado eram julgados conforme a lei romana. Então, Paulo não está se colocando nessa matéria. Isso era da lei romana, assuntos criminais e assuntos de Estado. Isso concedia aos judeus o direito de ajuizar seus próprios litígios, princípio que deve ser respeitado pelos cristãos de hoje, como diz Romanos 13, 3 e 4. Entretanto, diversas causas judiciais sobre bens materiais, morais e éticos entre cristãos devem ser julgados e resolvidos pelos próprios crentes, por amor, fé e temor a Deus. Uma vez que o materialismo e o maquiavelismo do sucesso tenta dominar a seara da igreja. O exemplo dos cristãos chegando a um bom termo em suas demandas judiciais seria um maravilhoso testemunho para o mundo todo. Eu até tiro o verbo desse tempo e digo o bom termo entre os cristãos, o acordo, é um maravilhoso testemunho para o mundo todo. Paulo lembra aos crentes que o mundo e os anjos serão julgados por eles. no governo futuro que terão com Cristo. Aí há vários textos, irmãos. Mateus 19, 2 Timóteo 2, Apocalipse 5, Apocalipse 10, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 20, versículo 4. Considerando que o Espírito Santo habita a vida do cristão sincero hoje, isso lhe dá uma visão ampla e a perspectiva divina sobre assuntos que envolvem ética, moral dos cristãos, do cristão sincero hoje. Isso lhe dá uma visão que lhe permite julgar com sabedoria as suas próprias causas, não necessitando passar pela humilhação de submeter-se ao juízo de pessoas que não têm a mente de Cristo nem confiam na palavra de Deus. O reino de Deus, irmãos, irmãs, é herdado mediante o novo nascimento em Cristo. Toda pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em seu coração tem a mente de Cristo e será controlada por Deus em seus pensamentos, motivações e realizações. Essa não é uma tarefa fácil nem automática, porquanto Deus não priva o ser humano do livre-arbítrio que lhe concedeu. O eu humano luta contra o Espírito de Deus, pois ambos caminham em direções opostas. Romanos 7,19. No entanto, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações naturais é certa. Cabe ao crente entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação dos seus traços nocivos de caráter e personalidade. Não há nada que a presença de Cristo não possa curar ou mudar para melhor. A razão básica de todo pecado e atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus é a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se o nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras. De alguma forma, passaremos a servir ao Deus que escolhemos. Paulo está dizendo aqui, né? Passaremos a escolher o Deus aqui, a servir ao Deus que escolhemos, quer dizer, servir a outros princípios que o eu está se inclinando, prostrando-se diante de outros deuses, sobretudo do maior e mais perigoso dos deuses todos, que é o próprio eu. Então, se nós abrimos mão desse governo das nossas vidas e entregamos na mão de Deus, nós vamos conseguir poder e autoridade para resolver essas demandas em nome de Cristo Jesus internamente. Paulo fala de todo tipo de moralidade aqui e coloca no mesmo nível homossexuais, adúlteros, mentirosos, viciados de forma geral, enganadores e fofoqueiros. Cada um desses grupos cultua um Deus particular e precisa se converter dos seus maus caminhos. Há uma dezena de textos que você poderá achar facilmente. Não é de hoje que a sociedade é tentada a levar as pessoas à imoralidade sexual e ao Deus do prazer, chamado também. Essa busca pelo prazer é chamada de hedonismo ou egocentrismo. Os antigos gregos pagãos já difundiam a ideia de um terceiro sexo, uma mistura entre os atributos masculinos e femininos que dariam origem a um homem mais sensível e amável e a uma mulher mais racional e competitiva, e assim por diante. Personalidades altamente requeridas pelo mercado capitalista e difundidas pela mídia em todo o mundo atual. No templo de Afrodite, em Corinto, só para você ter conhecimento, a prostituição fazia parte do culto. Era parte do culto a prostituição, o que conferia a esse pecado um tom de mistério, um tom de aparentemente sagrado, uma certa divinização, bem ao gosto dos hipócritas que sempre buscam uma boa justificativa para os seus atos egoístas e contrários à vontade de Deus. Romanos 1, 16 a 32. Parentes, amigos e a igreja devem orar especialmente pela conversão dessas pessoas que certamente sofrem escravizadas pelo diabo. Orientar sempre com paciência, firmeza e amor, jamais esquecendo, entretanto, que a conversão é um dom de Deus. A seu tempo, nós, como cristãos, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. Então, irmãos, aqui algumas coisas preciosíssimas. Como você viu, há um leque dentro do campo da legislação, da nossa lei, assim como era no Império Romano, e quem pode dizer isso com propriedade é o advogado, assim como eu nunca receito remédio a ninguém, também não vou receitar nada que um advogado pode falar melhor. Cada um deve trabalhar dentro da sua área, mas é fácil imaginar, pensar, deduzir que haja umas centenas de infrações que podem ser resolvidas, demandas que podem ser resolvidas internamente. Internamente, entre os irmãos, para que isso não seja motivo de ser levado até o tribunal, e a lei comum, porque são coisas que nós podemos resolver entre nós. Por isso eu digo, eu não vou citar nenhuma, porque aí quem pode falar melhor disso são os advogados. Segundo, eu também, mesmo que eu quisesse citar, não tenho de memória aqui o que eles têm de conhecimento, as infrações, todos os delitos, que são matéria que podem ser resolvidas dentro do âmbito pessoal, familiar, eclesial. E há outras questões que não, que são de matéria do Estado. Com questões de bens materiais entre os irmãos, né, desde que não haja um grande prejuízo que comprometa toda a vida de uma pessoa, sua família, questões morais, questões éticas, de comportamento, de valores, bom, isso tudo pode ser resolvido entre nós. É isso que Paulo está trabalhando e que as notas estão destacando. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que nos dá, temos a palavra, que nos dá uma ampla perspectiva divina sobre esses assuntos que podem ser resolvidos. Tá bem? Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer. E tudo que puder ser resolvido entre nós, preste atenção, tudo que puder ser resolvido entre nós é aquilo que agrada o coração de Deus, para que ninguém que não é da fé, ou alguém que não é da fé e se torne um advogado, um juiz, venha dizer: olha, eles são seguidores de Jesus, mas estão com essa demanda aqui, estão com aquela ali, então isso não é bom para o nosso testemunho. Agora, não confunda isso, eu quero destacar assim, com muita ênfase. Não confunda isso com questões que extrapolam o campo pessoal, familiar e eclesial. Eu vou citar, nesse caso, eu não sei artigos ou coisas parecidas, mas eu vou citar dois, três exemplos. Assassinato. Ah, houve um assassinato e os dois eram da mesma igreja. Então vamos resolver entre nós isso aqui e ninguém fica sabendo quem assassinou o fulano. Ora, irmãos, isso é impossível, porque trata-se de uma questão de Estado. Haverá uma perícia, haverá uma investigação, haverá uma busca pelo causador desse assassinato. Por esse assassino. Então, isso já não é uma coisa que nós possamos remediar. Tudo que for possível resolver entre nós, ótimo, mas há coisas que não são da nossa esfera, já são da esfera do Estado. Falei do assassinato, posso citar também um roubo. Ah, o fulano roubou, assaltou, fez reféns. Mas como é irmão na fé, vamos aqui dar uma escondida, né? Não vamos revelar, não. Não é isso que Paulo está tratando. Um estupro, uma pedofilia. Não é possível que nós tentemos, à luz desse texto ou de qualquer outro na Bíblia, querer ocultar crimes dessa natureza e jamais nós estaríamos agradando a Deus, porque aqui está falando de causas entre os irmãos de Corinto. E essas causas são, diz assim no versículo 2, não é possível, como sois incompetentes para julgar assuntos de menor importância, o próprio apóstolo Paulo já está indicando, eram problemas entre eles, de menor importância. Depois no versículo 5, ele vai ser mais claro ainda e vai dizer. Não há entre vós quem possa julgar uma contenda entre irmãos. Veja, não está falando um assassinato, um assalto, a mão armada com reféns. Não, ele está falando uma contenda entre irmãos. Então, que isso fique claro e que ninguém utilize esse texto para esconder criminosos, assassinos, de toda a espécie. Criminosos de toda espécie, assassinos, pedófilos, estupradores, mesmo que tenham origem na igreja e frequentem a igreja, não tem jeito. Eu trabalhei algum tempo, logo depois de convertido, na igreja no bairro do Brás, em São Paulo. O pastor fez um trabalho muito lindo, pastor Marcos, de abrir. Junto com um outro irmão da igreja, abri um trabalho de evangelização no presídio, mas nunca nós íamos, então, todo domingo, antes da escola dominical, antes das 9h30 da manhã, né, mais ou menos, nós íamos para lá, umas 7h30, geralmente iam quatro irmãos. Eu tive a alegria de ser assíduo, então era o pastor, era assíduo, eu também, mais um era sempre assíduo, e o quarto nome, às vezes vinha um, às vezes vinha outro, e nós chegamos a evangelizar 60 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Depois desses 60, nós ficávamos com eles numa grande cela que eles chamavam de parlatório, mas não tem muito a ver com o parlatório que nós vemos em filmes. Era uma grande cela, onde, em tese, se receberiam pessoas da família para conversar com eles. E nós ficávamos trancados lá e evangelizamos 60, mais o pastor. Eu estava começando na vida cristã. E depois que esses 60 se converteram, 60, preste atenção, e depois que eles se converteram e eram sólidos, o trabalho durou um bom tempo, aí foi necessário, porque vinham mais detentos, no início vinham poucos, isso foi crescendo, abriu-se uma segunda cela. Aí tinha o parlatório, onde era um lugar maior, continuávamos a evangelizar pessoas ali, e uma outra cela paralela ao parlatório ficou para aqueles que queriam fazer discipulado. E nós chegamos então a ter, nunca me esqueço, 60 pessoas em discipulado em uma cela. E depois sempre vinham 60 detentos que queriam participar do culto evangelístico e participavam dos cultos evangelísticos. Ou seja, enquanto o trabalho durou, nós chegamos a fazer discípulos de Jesus, como Paulo fez com Onésimo. 60 se converteram e chegaram à classe de discipulado. 60 sempre se alternavam nos cultos evangelísticos. Por que o senhor está mencionando isso? Para dizer a você uma coisa importante. Nunca foi dito a eles, nunca, o pastor Marcos era super cuidadoso nisso, nunca foi dito a eles: olha, nós estamos aqui e agora que você se converteu, nós vamos com o advogado, irmão da igreja, nós vamos. Tentar fazer com que você saia daqui. Muitos se diziam inocentes e muitos diziam que queriam sair, tal, mas nunca, em nenhum instante, em nenhuma vez, se disse a eles que nós estávamos ali para mudar a pena que eles tinham que cumprir. Agora, aconteceram coisas maravilhosas. Alguns, lembro de um grego que estava morando aqui no Brasil, estava lá detido, e ele venceu a pena. Quando venceu a pena dele, foi solto, ele foi até a igreja. Nunca esqueceu, ele já estava na classe de discipulado, foi até a igreja, disse, agradeceu ao pastor e tudo mais, e disse que agora ia voltar para o seu país. E nós recebemos também outra coisa, cartas de agradecimento de pessoas que estavam gostando do trabalho que estava sendo feito. Chegávamos lá e tinham cartas de agradecimento. Mas nunca assuntos de maior importância que foram responsáveis por conduzi-los ao encarceramento, ao presídio, nunca foram minimizados. Pelo contrário, a ideia era trabalhar a evangelização e que muitos se arrependessem, e aqueles que ainda diziam, insistiam em dizer que não tinham feito nada, quero dar esse testemunho para você também, muitos começaram a dizer. Ou, não sei se posso dizer, alguns começaram a dizer, a confessar publicamente: até aqui eu disse que eu não tinha cometido tal crime, agora eu posso dizer a verdade, eu cometi tal crime. Ele se arrependeu, confessou o pecado, e eu tenho certeza que Deus, atuou nessas vidas em nome de Jesus. Então preste atenção, Paulo está trabalhando com assuntos de menor importância. Versículo 2, versículo 5, ele está tratando com questões de contenda entre irmãos. Não é um irmão com relação a uma coisa que ele praticou contra a sociedade, ou mesmo entre irmãos, um crime que fosse, então, de uma penalidade que levasse a pessoa a ser presa. Não, está falando de assuntos de menor importância e de contenda entre irmãos. Tá bem? Com isso, encerro aqui essa ponderação. Acho que fica claro para você, para que você não ouça ninguém usando esse texto como desculpa para dizer assim: olha, vamos soltar todos os assassinos, todos os criminosos, todos os bandidos, todos os assaltantes, todos os estupradores, né? Nós vamos resolver aqui mesmo. Se esse pastor cometeu, líderes da igreja cometeram tal pecado, manda para outra igreja. Se você é pastor, manda para fora da cidade. Se é padre, né? Já ouvimos falar muito nos Estados Unidos, por exemplo, com pedofilia, a troca de diocese, manda para outra diocese. Irmãos, não, não é isso que Paulo está tratando. Não é espírito do engano, mentira. Ele está falando de nós resolvermos tudo o que é possível entre nós. E certamente há uma série de coisas que podem ficar no campo da moral, da ética, e até algumas questões judiciais sobre bens materiais que podem ser resolvidos entre nós, se houver boa vontade entre os irmãos. Então, aleluia, que assim seja. E para encerrar esse bloco, veja bem, todo o nosso respeito ao ser humano, todo o nosso respeito ao ser humano, mesmo que ele não creia em Deus, mesmo que ele creia em outras divindades, todo respeito para com o ser humano. Ele será respeitado, deve ser respeitado por nós, na sua opção de não crer, na sua opção de ser agnóstico, né? Eu só creio se me provar, e como não vai ser possível provar, Deus assim, então ele fica lá como agnóstico, né? Não dá para provar nos moldes cartesianos, né? Não dá para medir o tamanho dele, o peso, a altura, a profundidade, a largura. Não dá para fazer experiência nesse sentido, né? Eu penso que seja impossível conceber um universo. Até os gregos politeístas já diziam que era impossível conceber um universo sem que haja um primeiro motor, ou seja, um Deus acima de todos os outros deuses, porque eles eram politeístas, e que tenha sido a causa de tudo, causa que não foi causada por ninguém. Isso é absolutamente plausível, qualquer pessoa pode pensar. Agora, não quer crer em Deus? Tem o direito. Não quer ser agnóstico? Tem o direito. Quer adorar outros deuses? Ele tem o direito civil de adorar outros deuses. Quer viver uma vida de imoralidade? Bom, ele responderá pela vida, ele ou ela responderá pela vida dele um dia perante Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. E esse é o nosso conceito. Os cristãos estão muito extremados, né? No sentido assim de ou quer matar todo mundo, você ouve gente falando isso, né? Ou então, não, tudo é lícito e tudo convém, como nós vamos ver logo à frente, né? Tudo bem, não. Nós temos um conceito, nós temos um padrão, e o padrão é o padrão bíblico, e o padrão é a nossa diretriz, E nesse padrão não cabem, não vos deixeis enganar, não cabe imoralidade, não cabe idolatria, não cabe adultério, não cabe a prática homossexual de qualquer espécie. Então nós vamos respeitar como seres humanos? Sim. Respeitar a opção e o livre-arbítrio? Sim, porque Deus que criou a pessoa com essa liberdade. Então eu respeito a direção que ela queira tomar. Todavia, eu discordo, porque sou cristão. Como sou cristão, tenho um conceito sobre a vida, tenho um conceito sobre a ética, tenho um conceito sobre a moral, tenho um conceito sobre os padrões de comportamento. E que conceitos são esses? Aqueles que estão na Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Agora, cada um faça o que quiser e um dia responda para Deus. Mas nós discordamos. Nem imoralidade, nem idolatria, nem adultério, nem prática de homossexualidade de qualquer espécie, nem ladrão, nem avarento. Só cuidado com isso, né? Porque se não é uma coisa aparente, irmãos, cuidado, hein? Cuidado com a avareza, né? Aquela pessoa que ajunta, junta, junta, junta, junta e depois morre e deixa tudo e avarento. Nunca usufruiu nem para si mesmo, às vezes não usufrui com a esposa ou o esposo, não usufrui com os filhos, com os netos, né? Aquela coisa idolátrica. Então cuidado com isso, né? Nem avareza, nem viciado em álcool. Veja, nem Paulo está dizendo não beber álcool, né? Isso é uma coisa pontual mesmo, de um movimento, por causa da Revolução Industrial na França, depois na Inglaterra, né? Então, nem viciado em álcool, nem viciado em outras drogas, nem caluniador. Cuidado com a calúnia, né? Eu fiquei muito triste nesse segundo turno, mas por pastores brigando entre si, a gente vai abrir o celular para mandar mensagem ou coisa assim, aparece, né? Um pastor brigando com outro pastor por causa da opção que fez, de candidato a prefeito, aqui ou acolá, ou então o que eu vi. Pastores conhecidos, né, brigando pela prefeitura de São Paulo, né? Um escolheu um, outro escolheu outro e brigando, uma coisa assim que isso era para ser resolvida primeiro no foro íntimo, né? Mas se a pessoa quer influenciar politicamente, influencie, mas não calunie. Nem estelionatário vai herdar o reino de Deus. Então, esse é o nosso padrão. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, ponto. Agora, o que você não pode perder jamais, mesmo tendo isso, é: primeiro, tudo que puder ser resolvido entre nós, resolvamos. As causas de menor importância, resolvamos. Se precisar perder, perca para não levar essa questão para frente, para não ser mau testemunho, né? Se há alguma contenda, vamos resolver entre nós. Primeiro, tudo isso. Segundo, nós temos uma regra de fé e prática e temos que afirmar essa regra de fé, como outros têm as suas regras de fé e prática e aceitam. Ora, se eles aceitam, é uma questão deles. Nós respeitamos o ser humano e a sua opção de pensar no que quiser pensar. Pense e deixe pensar. Preste atenção, irmão. Pense e deixe pensar. Agora, a nossa posição tem que ficar clara. Muito bem, essas duas coisas eu queria destacar. Tá bom? Então, fecho aqui, dentro do primeiro bloco, o A e o B. A. Tudo que tiver ao nosso alcance que nós pudermos resolver entre nós, de menor importância, alguma contenda, alguma demanda assim que estiver na nossa vida, resolvamos. Dois, temos um posicionamento. O B, né? Temos um posicionamento e respeitamos o ser humano na sua opção e um dia todos responderão para Deus. Essa é a nossa convicção de fé. Agora vamos para o bloco 2. Nosso corpo é santuário de Deus. Começa com uma afirmação muito importante com relação à liberdade que o cristão tem e deve prezar, porque Deus não nos fez escravos, Deus nos fez filhos e filhas. Então, primeiro, um conceito de liberdade, mas liberdade para quê? Somos servos de Jesus, então fomos feitos servos da liberdade, porque em Deus há toda a liberdade, mas liberdade para quê? Para ser dominado pelo pecado? Não, porque aí eu abro mão da liberdade, eu abro mão do serviço a Deus e da liberdade santa para ser dominado pelo pecado. Vamos ver? Versículo 12 a 20 e terminamos. Todas as coisas me são permitidas. Você já ouviu isso? Todas as coisas me são permitidas. Então agora você vai saber. 1 Coríntios 6, 12. Desculpa, os mais antigos já têm isso de cor, né? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar. Então, não é que alguém pode chegar diante de você, ah, é proibido, é porque você é cristão, isso é proibido. Não, tudo me é permitido. Só que nem todas as coisas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Aleluia. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Continua na ideia paulina, né? E desse capítulo em especial, na questão da moral, só que aqui ele já está tratando uma outra particularidade que eu estou chamando de ponto 2. No ponto 1, dois elementos. Agora no ponto 2, né? Ponto 1, A e B, tá? Agora no ponto 2. O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Que coisa linda, hein, irmãos? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Nós somos corpo de Cristo. Versículo 16. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Está pecando contra si mesmo, contra o seu próprio corpo e está pecando contra Cristo porque nós somos membros de Cristo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Vamos fazer o ponto 2 com A e B? A. Tudo me é permitido. Não é questão de proibir. Ah, é proibido para você que é cristão? Não. Tudo me é permitido. Tudo me é lícito realizar. mas eu não permitirei que nada me domine. Então, somos livres, essencialmente livres, substancialmente livres, porque estamos em Cristo. Só que não vamos, e por sermos livres em Cristo, não vamos nos deixar dominar por nada. Letra A. Letra B. Em que medida isso tem repercussão, no nosso relacionamento com Deus? Letra B. Nós, versículo 19 e 20. Não entendeis que o vosso corpo é santuário. Nós somos o santuário do Espírito Santo que habita em nós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Então, letra B. Prejudica a relação de modo fatal. Por quê? Porque nós somos servos dele, membros do corpo dele. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós entregamos a nossa vida a ele. Então, agora que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a quem? A Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos, nós não queremos usar esse santuário para a prostituição ou para a imoralidade, como outros santuários, como o de Afrodite, eram usados para a prostituição. Não é que nós não podemos, não é que não seja lícito realizar as coisas. Nós podemos e tudo nos é lícito, mas nós não vamos nos deixar dominar por nada. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Já não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados, letra B, fomos comprados, somos do Espírito Santo, somos de Deus. E Deus habita em nós, fomos comprados por alto preço, já foi pago por ele, é dele. Portanto, nós queremos é glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que esse capítulo tão importante possa marcar as nossas vidas, a nossa espiritualidade. Primeiro, lá no início do capítulo, dizendo, eu repito, para fixar, tudo que estiver ao nosso alcance, de demandas de menor importância, de demandas que não sejam com repercussão no Estado, uma contenda entre irmãos, tudo que houver entre nós. Assim, resolvamos. Letra B. Há uma lista de coisas que nós não aceitamos por causa da nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. Letra B. Agora, ponto 2. No ponto 2, letra A. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas eu não permitirei que nada me domine. Letra B. Por que não permitirá? Não permitirei porque eu sou santuário do Espírito Santo. E eu vou fazer do meu corpo um instrumento de glorificação a Deus. Sem, com isso, irmãos, desrespeitarmos a ninguém. Quando nós pensamos e deixamos pensar, o que nós fazemos é dar o testemunho do que nós cremos. Oramos pelas pessoas, evangelizamos, anunciamos, testemunhamos, mas não vamos ficar invadindo a liberdade de ninguém, tá bem? Só para aproveitar esse tempinho, é tão glorioso, né? Os gregos sempre se consideraram semideuses. Especialmente em Corinto, a maior e mais cosmopolita das cidades gregas da época de Paulo. Assim, a liberdade para os gregos era parte do fato de se acharem filhos dos deuses. Era comum dizerem, tudo me é lícito, numa demonstração de certa arrogância. Paulo, entretanto, complementa o pensamento com uma frase de grande sabedoria, bem ao estilo grego. Mas nem tudo é realmente proveitoso ou útil. Tudo me é lícito, mas nem tudo é realmente proveitoso ou útil. Um direito não pode transformar-se num erro, num pecado, que vai me prejudicar de alguma forma, ou prejudicar outra pessoa, né? O destino final e glorioso para o nosso corpo, irmãos, irmãs, é ser absolutamente transformado. Quando nós formos viver com Deus eternamente. Paulo destaca que tudo nessa vida é transitório, tanto o corpo quanto os alimentos. Entretanto, alerta para a necessidade de darmos muita importância ao que fazemos por meio do corpo, que não é para ser usado como um parque de diversões sexuais, mas é importância, mas como elemento fundamental, perdão, de uma celebração de compromisso. Tem um compromisso com Deus. É uma celebração de compromisso, prazer e fidelidade entre duas pessoas que se casam, por exemplo, para se amarem por toda a vida. Hebreus 13, 4. Muitos casais têm sérios problemas conjugais por levarem para dentro de seus lares fantasias sexuais promovidas pela mídia e por um sistema mercantilista cada vez mais agressivo, que vai vendendo isso. Pois um mundo desestruturado e sem limites é mais consumista, consome tudo, e lucrativo para esses que vendem, né? Paulo ressalta o grande valor que Deus atribui ao corpo humano, especialmente dos salvos, os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, cita o fato de haver ressuscitado o corpo de Cristo em futuro iminente, os corpos de todos os cristãos, um corpo destinado à ressurreição, não deve se autodestruir pela compulsão. Compulsão é uma doença, né? Uma compulsão, a pessoa não consegue se controlar mais. Compulsão sexual, ou por drogas, ou por desregramento alimentar, ou autoflagelo, ou amargura, ou ira, ou maledicência de todos os tipos. Ou seja, há uma série de coisas. Também não é só a sexualidade, é a ira, a maledicência. O cara sofre de uma compulsão, ele tem que falar mal de alguém. Se ele não falar mal de alguém, o dia não completa para ele ou para ela. A expressão original aqui, irmãos, colômenos, significa um tipo de união perene, leal e capaz de resistir às diversidades da vida e aos desgastes do tempo. A melhor saída para os momentos de tentação, seja sexual ou dessas outras transgressões, é fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele que tem que fugir, né? Mas nós podemos fugir também da tentação. A expressão imperativa em grego, nesse caso, traz a seguinte ideia: cultivem o hábito de fugir sempre. Gênesis 39, 2 Timóteo 2, 1 Tessalonicenses 4. Precisou? Fuja! Sente que vai cair? Fuja! Pois a imoralidade sexual e as outras, os outros desregramentos, podem destruir o templo de Deus. Não é possível adorar o Senhor por meio de um templo profanado. Paulo aproveita para divertir os gregos quanto às práticas sexuais das sacerdotisas de Afrodite em Corinto, como eu disse ontem. Você pode procurar e ouvir no seu celular ou depois no blog. Mil moças eram contratadas para a prostituição por ano. O cristão deve aprender a valorizar seu corpo como um lugar sagrado em que Deus reside e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos para livrar-se de qualquer escravização ou engano pecaminoso e se transformar em pedra viva para a glória de Deus, como diz Romanos 8, 1 Pedro 2, 1 João 1, Romanos 6, Colossenses 3, 17. Que Deus realmente nos abençoe. Estou muito feliz por trabalhar essas duas questões e os dois subitens de cada um, de cada questão. Eu espero que isso ajude você, esclareça e eleve o seu padrão, não só de conhecimento, mas de prática, e eleve o seu relacionamento com Deus para um patamar mais alto, que você cresça espiritualmente, que eu cresça, que você cresça, que todos nós nos consagremos mais ao Senhor e também resolvamos as questões entre nós com o mesmo amor em Cristo Jesus e amor também por todos aqueles que estão distantes e que têm uma prática absolutamente contrária à nossa, amor por eles e por elas. Porque se nós queremos evangelizar alguém, nós precisamos amá-los e não ficar jogando pedra, mas apresentar o evangelho vivo e se você tiver uma postura respeitosa, a chance de você ser ouvido é muito maior. Falei dos detentos com quem trabalhei, mas foi assim a vida inteira. Se você tiver uma postura respeitosa, a chance da pessoa te ouvir e vir aceitar o evangelho do reino é muito maior. Se você tiver uma postura desrespeitosa, os ouvidos já se fecham na direto, de saída. Então, que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a unção, a consolação, a revelação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje, eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.